Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje voltamos a ser a notícia. De manhã cedinho eu salto do ninho e vou para a paragem. De bandolete à espera do sete, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas um certo dia a vi-o passar. E o meu peito cético, por um picado elétrico, voltou a sonhar. A cada repique que soa do clique daquele alicate, no modo frenético, o peito cético toca rebate. Se o trem descarrila, o povo refila e eu fico no sino. Pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Que triste fadar, é que itinerário tão infeliz. Cruzar meu horário com o de um funcionário de um trem da carris. Se eu lhe perguntasse se tem livre passe para o peito de alguém, vá-se lá saber, talvez eu lhe oblitere o peito também. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. E regressamos assim para um novo Conversas de Esquina com António Zambujo e este Pica do Sete, novo convidado. Um grande prazer, um enorme orgulho receber o diretor do Semanário Sol, José António Saraiva. Muito obrigado por ter aceito o convite insistente das Conversas de Esquina e, apesar da agenda caótica, por estar aqui, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado. Pergunto-lhe, como diretor do Semanário Sol e diretor de um semanário, é como ser arquiteto das notícias? O ser arquiteto ajudou-me muito. Ajudou-me de duas maneiras. Primeiro, graficamente, porque os jornais precisam de comunicar bem com os leitores, não só através da linguagem, mas através do grafismo. Eu conheço jornais que morreram porque tinham um grafismo que não era eficaz, não funcionava, não interagia com o leitor. E, portanto, eu acho que, ao princípio, me ajudou muito, como diretor do Expresso e depois como diretor do Sol, e aí eu semanalmente tenho uma intervenção gráfica muito, muito forte. E permite-me também um diálogo com o departamento gráfico que normalmente o diretor do jornal não tem. Em segundo lugar, o ser arquiteto beneficiou-me porque eu digo muitas vezes que tenho a vantagem e o inconveniente de não ser jornalista de raiz, de formação. E, portanto, tenho uma distância em relação à profissão. Tenho uma capacidade, penso eu, crítica. Tenho um outro olhar sobre a realidade que entra muitas vezes em choque, digamos, com o jornalista de raiz, mas introduz no jornal um elemento crítico, digamos, e autocrítico, que eu acho que é muito saudável. Era esse plano B, a arquitetura? Não. Era feliz na arquitetura? Eu era muito feliz na arquitetura e pensava que ia fazer a minha vida como arquiteto. Eu devo-lhe dizer, eu sou de uma família de escritores e pessoas ligadas à escrita, o meu pai António José Saraiva, o meu tio José Hermano Saraiva, portanto, pessoas muito ligada, e eu achava que seguir a escrita era demasiado fácil. E, portanto, desde o início, desde muito novo, pensei que não seria escritor, nem jornalista, nem nada que se parecesse. E, a determinada altura, revelou-se-me para mim este fascínio pela construção, pelo edifício. Que, além do mais, era uma coisa mais perene, era uma coisa física, que ficava ali. Eu achava que para sempre, hoje percebemos que as obras não ficam para sempre. Uma marca mais forte. E, portanto, iniciei a profissão com um arquiteto que me ensinou muito, o arquiteto Manuel Tainha, que depois seria Prémio Valmor, morreu recentemente. Aliás, fez a Faculdade de Psicologia, estamos aqui numa universidade, e ele também foi arquiteto de uma universidade. E pensei sinceramente que ia fazer a vida como arquiteto. A arquitetura é qualquer coisa que, para quem vem de fora, exerce um fascínio tremendo. A gente entrar num espaço que projetou, está a ver? Quer dizer, que nós imaginamos antes de existir. E, portanto, entrarmos nele, vermos aquilo a crescer, a construir, e depois penetrarmos naquele mundo que nós imaginámos antes de existir, é uma coisa que provoca um... Eu acho que quem não teve essa experiência passou por alguma coisa que é muito forte. E, portanto, eu nunca pensei deixar a arquitetura e a coisa surgiu-me por acaso num convite do então diretor do Expresso para subdiretor do jornal em 83, ainda em 82. Eu tinha 34 anos, portanto, era muito jovem. E ele inesperadamente convidou-me para diretor do jornal. Para subdiretor. Passados 6 meses, deu a entrar. E quando estava sempre naquela de ter um pé fora e um pé dentro, e continuava a frequentar o ateliê, o diretor demite-se. E eu, portanto, fiquei com a criança nos braços, positivamente. Disse a Francisco Paulo Simão que não seria diretor do Expresso, portanto, ele tirasse essa ideia da cabeça. Até escrevi um editorial em que dizia claramente que não seria diretor do Expresso nunca, e ele, depois de ler o editorial, antes de ir para a gráfica, pediu-me para cortar essa frase. E eu disse, olha, então guarde-o na gaveta para toda a gente saber que eu o escrevi. Passados uns meses, ele pediu-me para ser diretor, eu resistia, propus vários nomes, o António Barreto, o Pacheco Pereira, o Mário Mesquita, mas ele foi, por uma razão ou por outra, descartando esses nomes. E, finalmente, eu vi-me sozinho no meio da arena, positivamente, e o Expresso era uma arena, pelo que eu posso explicar daqui a... E pronto, e, portanto, vestia a farda de toureiro. E eu penso que o facto de ter estado 23 anos à frente do Expresso resultou de uma coisa simples, é que eu nunca ambicionei ser diretor do Expresso, essa é a verdade. E foi preciso um grande amor para deixar a arquitetura para trás? Um grande amor pelo jornalismo, pelas palavras? Não, sabe... Intuição? O meu tio José Hermano Saraiva, quando eu assumi a direção, mandou-me um postalzinho dizendo assim, são felizes as pessoas que podem fazer aquilo que gostam. E eu fiquei com o postal na mão e pensei, mas eu não sei se é isto que gosto. Eu, na altura, fui empurrado pelas circunstâncias para a direção do Expresso, verdadeiramente. E o que eu gostava era de fazer arquitetura e de poder voltar à arquitetura. Eu posso lhe dizer que durante anos, talvez 10 anos, e tenho isso bastante presente, eu tive sempre essa dúvida. Eu terei feito bem em ter deixado a arquitetura e ter vindo para aqui. Ao fim de 10 anos percebi que não tinha retorno, que já não sabia fazer arquitetura, porque, entretanto, a profissão mudou, como sabe, houve a introdução dos computadores, portanto, tudo na arquitetura se alterou, e, portanto, eu percebi que já não sabia fazer arquitetura, para além de uns projetos que fazia e continuo a fazer para os amigos, uma casa de campo, a reestruturação de uma pequena casa, uma piscina para a minha casa ou para a casa de alguém conhecido. E agora eu já não sei fazer arquitetura a um nível profissional. E, portanto, a partir daí, tive, digamos, que abraçar esse novo casamento, se quiser, mas, ainda hoje, eu sempre que pego na lapiseira sinto uma nostalgia enorme. E hoje, olhando para trás, existe espaço para a palavra arrependimento? Não, eu não me arrependo. Há saudade? Eu não me arrependo. Agora, como lhe disse, eu sempre que pego na lapiseira é como se voltasse um bocadinho à juventude e à adolescência e tenho essa nostalgia, que não é arrependimento. Eu penso, eu fiz uma boa carreira no jornalismo e ainda penso que tenho alguns anos para fazer. Portanto, não é por aí. É mais por você ter a sensação que deixou de fazer uma coisa que gostava muito de fazer. Ou é como deixar, se calhar, de ver uma pessoa, uma namorada de quem você gostava muito e que as circunstâncias da vida o afastaram dela. Hoje seria um José António Saraiva muito diferente se tivesse dedicado por completo à arquitetura. Sentiria aí falta do jornalismo? Eu acho que no essencial seria a mesma pessoa. Sabe, eu... Enfim, tenho uma visibilidade pública muito maior do que se fosse arquiteto, naturalmente. Todas as semanas sou elogiado e, sobretudo, insultado nas redes sociais. Mas eu acho que consegui preservar a minha identidade e, no essencial, fosse arquiteto ou fosse jornalista, eu acho que consigo ser a pessoa que sou, essencialmente. Eu estou-lhe a dar aqui esta entrevista, mas posso-lhe dizer que eu, todas as semanas ou quase, eu recuso entrevistas, recuso idas às televisões, etc., porque me quero preservar a mim próprio. Sim, sim. E com mais facilidade aceito estar numa rádio pequena do que aceito ir a uma rádio grande ou uma estação de televisão de grande visibilidade. É uma questão de pudor, se quiser, mas é uma questão de preservar o meu íntimo, que faz com que, repito, eu, no essencial, continuo a ser o mesmo José António Saraiva, que fazia arquitetura e hoje faz jornalismo. Falou aí na questão da exposição pública. É algo que o incomoda? Sim. Ser falado todas as semanas? Sim, incomoda-me. Quer no negativo, quer no positivo? Incomoda-me, sim. Incomoda-me ver a minha cara no jornal, incomoda-me ver falar de mim, incomoda-me ver uma notícia a meu respeito, seja num sentido ou noutro. Eu lembro, por exemplo, sei lá, houve uma altura em que eu fui fazer a crítica a todos os candidatos presidenciais, umas eleições presidenciais, e depois eles faziam a apresentação, o lançamento do programa, e diz: José António Saraiva, dentro de meia hora vem comentar a entrevista de Freitas do Amaral ou de Mário Soares. E eu ver aquilo incomodava-me tremendamente. Portanto, eu acredito que há pessoas que têm o fascínio, têm uma atração inelutável quase pelos holofotes. O meu tio José Hermano, por exemplo, era um caso desses. Eu percebi que ele morreria quando deixasse de fazer televisão, e assim foi, e assim foi. Ele era um homem que vivia, que se alimentava da televisão e da exposição pública. Eu nisso saí muito mais ao meu pai. O meu pai tinha pudor, por exemplo, de ser fotografado. Um bocadinho como o Herbert Welder. Exatamente. Ele não se sentia à vontade. E eu também sinto esse mesmo pudor. Eu fico sempre mal nas fotografias, porque as pessoas percebem que eu não estou à vontade nas fotografias. e, portanto, tenho. Eu não gosto da exposição pública. E como é que separam esses golpes dessa tal exposição pública de falarem de si? Como é que se trabalha isso intimamente? Olha, eu normalmente defendo-me, não endo. Muitas vezes são mais as pessoas que me dizem pá, o fulano de Zancote no jornal tal, ou disseram isto ou aquilo, né? Não liga. Normalmente não leio. Não leio, não vejo, defendo-me, porque sinto que me sentiria muito magoado se lesse certas críticas que na maior parte dos casos eu sinto que são injustas. São injustas, não têm a ver comigo, são, às vezes, baixas, são de pessoas que a gente percebe que não têm o mínimo de nível e se atrevem, digamos, a atacar uma pessoa que procura fazer bem apenas o seu trabalho. E, portanto, agora, há uma coisa que eu faço. Leio todos os mails que me escrevem e respondo a todos os mails civilizadamente. A todos os mails pessoais, portanto, o meu nome vem no jornal, o meu e-mail, e portanto, aí eu respondo a todos, e mesmo aqueles que são muito agressivos, eu respondo sempre em termos civilizados. E noto uma coisa, é que as pessoas sentem um bocadinho essa resposta, e normalmente o segundo mail é já menos agressivo, porque ficam sensibilizadas por uma pessoa lhe responder civilizadamente a uma crítica que às vezes foi muito brutal e muito violenta. E daquilo que vai lendo, daquilo que vai sabendo e daquilo que vai respondendo, sente-se mal compreendido? Sim, às vezes sim. Sabe, eu acho que... A sua mensagem por vezes não passa? Acho que sim. Hoje... Com a explosão brutal dos médias em todas as plataformas, portanto, criam-se com muita facilidade correntes de opinião. Exatamente. E é muito difícil a pessoa contrariar essas correntes de opinião. Agora, eu tenho um pouco, e aí também acho que herdei um bocadinho do meu pai, essa vontade, esse gosto de ir contra a corrente. E, portanto, é natural que aquela avalanche de gente que vai num determinado sentido e às tantas sente uma pessoa parada no meio delas ou até andar em sentido contrário, as pessoas sintam a necessidade de agredir, de empurrar, e, portanto, é difícil, eu sinto que é difícil. Mas o que eu sinto também muitas vezes é que estou a lançar uma semente à terra. Porque percebo que pessoas que em tempos me atacaram, me criticaram, passados uns tempos são capazes de dizer pá, você de facto ali tinha razão, ou você fez bem dizer aquilo porque isso alertou-me e isso fez-me pensar. E portanto é essa um bocadinho a tarefa de quem escreve, é fazer as pessoas pensar, parar para pensar. E nesse sentido, eu acho que presto um bom serviço, não indo normalmente na corrente, não indo na onda, dizendo coisas diferentes, interpelando as pessoas nas suas certezas e verifico que na altura é difícil, na altura sou muitas vezes incompreendido, mas passado uns tempos, repito, mesmo pessoas que na altura me agrediram com violência... Dizem, alguma coisa ficou daquilo que você escreveu na altura, alguma coisa em mim ficou. É o primeiro a dar o corpo às balas? Não sei se sou o primeiro, mas dou o corpo às balas. Não direi se sou o primeiro. Às vezes penso que sou o primeiro e não sou. Por exemplo, posso dizer uma coisa muito engraçada a propósito desta lista VIP, onde eu escrevi uma coisa completamente diferente do que se estava a escrever. E eu disse a um colaborador nosso, o Francisco Sárcio Filho Cabral, olha, eu hoje vou escrever o contrário do que toda a gente diz. E contei-lhe, e ele diz, mas eu já escrevi isso. Portanto, às vezes penso que sou o primeiro e não sou. Mas dou o corpo às balas. Esse falatório, essa exposição pública que tem, de alguma forma, já toldou a sua opinião? Já pensou, não vou escrever este parágrafo, não vou escrever aquela palavra? Ou ainda é um homem de opinião livre? Não, nunca, não. Penso sempre, escrevo sempre aquilo que penso. e procuro escrevê-lo da maneira mais clara possível. Ou seja, não me refugio nas palavras, como alguns, ou nas meias palavras, para fazer passar uma ideia habilidosamente. Não. Procuro escrever da forma mais clara aquilo que penso e, por isso, às vezes, alguns até acham que é provocatório. Não é. É apenas a tentativa de dizer o que penso da maneira mais clara possível. Também lhe devo dizer que, às vezes, contenho-me um bocadinho, não por receio, mas por, como direi, também não querer chocar, às vezes, as certezas de algumas pessoas. Eu posso contar, por exemplo, um episódio em conversa com uma pessoa de família a propósito da Grécia, e ela estava muito entusiasmada com o caso grego, e eu muito cético, e ela dizia, mas tu não podes escrever isso, porque é preciso o sonho, é preciso acreditar. E, portanto, no artigo seguinte que eu escrevi, disse o que pensava, mas também, ao mesmo tempo, dizia, eu também não posso ser, às vezes, tão cru, tão agressivo, que mate o sonho de algumas pessoas, está a ver? E, portanto, não por receio, não por... Mas, digamos, para dar também um bocadinho o espaço ao sonho de algumas pessoas que pensam de maneira diferente. Não é uma questão de defeito, mas sim de feitio. Talvez, talvez. Sempre foi assim também na sua vida. Falava aí na questão da Grécia e presumo que seja na questão do Syriza e das eleições gregas em janeiro, e por isso também lhe pergunto, as pessoas ainda estão muito afastadas da verdadeira realidade? Eu acho que agora já há menos. Mas ainda desejam sonhar. Mas desejam sonhar, e eu percebo. E eu percebo porque, quer dizer, é triste, é esmagador, é deprimente haver uma verdade única. Agora, o que se passa neste momento, quer dizer, o que acontece é que também não pode suceder o contrário, ou seja, as pessoas sonhadoras andarem sempre a bater com o nariz no chão, porque isso também me magoa muito. Sim. E eu lembro-me que nos últimos anos, por exemplo, foi a Primavera Árabe, muita gente acreditou na Primavera Árabe, eu percebia que aquilo não podia ir dar nada, e bateram com o nariz no chão. Depois, quando foi a eleição do Obama, acreditaram que o Obama ia mudar o mundo, ia fazer e bateram com o nariz no chão outra vez. E depois foi a eleição do Hollande, e voltaram a acreditar, e voltaram a bater com o nariz no chão. E depois vem o Syriza, e acreditam outra vez, e batem. E, portanto, isto, para uma determinada esquerda, ou pessoas, se quiser, mais românticas, mais sonhadoras, isto acaba por ser muito traumático, andar sempre a bater com eles no chão. E, portanto, é isso, para isso que eu alerto. Ou seja, nós temos que ter, e tem que haver um espaço para o sonho, mas tem que ser um sonho minimamente estribado na realidade, para não andarmos sempre a bater com o nariz no chão e não andarmos sempre a bater com a cabeça na parede e não andarmos sempre, digamos, com os nossos sonhos desfeitos. E, portanto, é para isso que eu apelo, é para que haja, digamos, um realismo, uma racionalidade, um olhar à história, às vezes, mais profundo, para que depois os sonhos sejam mais sólidos. E quando acreditamos verdadeiramente em qualquer coisa, possamos acreditar em qualquer coisa que possa mobilizar, surtir, ter efeito, mobilizar, e não em qualquer coisa que se desfaça ao primeiro embate, como foi o caso da Primavera Árabe, ou foi o caso do Obama, ou foi o caso do Hollande, ou eu penso que vai ser o caso do Syriza, e já se está a ver, porque entraram, digamos, com ganas de leão, e a pouco e pouco tem que vir a encolher as garras, porque efetivamente, digamos, há regras numa comunidade e as pessoas têm que cumprir as regras, também não podem chegar e quererem que os outros mudem todos para eles fazerem um pouco aquilo que querem, não é? Também não acredita para não se magoar? Não, há algum travão que coloca a si próprio? Não, eu penso que não é isso. Sabe, a arquitetura, você falou no princípio da arquitetura. Sim. A arquitetura também me deu uma coisa que normalmente as pessoas da área das humanidades não têm, que é um espírito muito racional e de escalpe da realidade. Muito. O arquiteto tem que pensar num edifício desde digamos, a ideia geral, como o edifício se integra na paisagem, até ao pequeno pormenor, ou à escolha do pavimento, à escolha da maçaneta da porta, à escolha do interruptor. Isso, de facto, dá uma disciplina mental que muitas vezes as pessoas das humanidades não têm, porque têm uma maior leveza, se quiser, de pensamento. Pensam com maior leveza, talvez de uma forma mais romântica, e, portanto, a arquitetura deu-me uma disciplina de pensamento que eu verifico que traz uma aderência maior à realidade. Quer dizer, certas coisas, se você ler as minhas crónicas desde o tempo do Expresso, eu faço análise política há mais de 30 anos, normalmente as minhas crónicas podem-se ler. Ou seja, aquelas em que eu me enganei redondamente são muito poucas. E isso porquê? Porque eu penso que a arquitetura me deu esses instrumentos de análise da realidade que permitem um scope mais profundo e, portanto, acertar mais. E essa racionalidade já lhe trouxe dissabores ao longo da vida, ao longo da carreira, esse pragmatismo? Já pensou em mudar? Não. Não. Não, sabe, às vezes eu tenho pena, como dizer... quer dizer, tenho pena de não ser um pouco mais... emotivo. Emotivo, mas mais no sentido da escrita. Uhum. Ou seja, eu gostava... Eu não tenho nenhum fascínio para a poesia, por exemplo. E, portanto, sinto que a minha linguagem também às vezes é muito fria, é muito racional, é pouco poética, tem poucas imagens... E, se quiser, talvez a minha pena de não ser às vezes um pouco mais sonhador, não é ao nível das conclusões, é ao nível da forma. Eu talvez, digamos, uma atração maior por uma maior leveza, me permitisse uma linguagem mais poética, que, por exemplo, na ficção, que eu também exercito, podia talvez levar mais longe. Eu penso muitas vezes isso. Nessa linguagem, nessa escrita e voltando às crónicas e à análise política, perdeu amigos, perdeu companheiros pelas opiniões que teve? Não, amigos propriamente não. Mas tenho tido... Houve gente a virar-lhe costas? Sim, tenho tido... na vida episódios que me têm gostado. Por exemplo, o professor Freitas do Amaral, que era uma pessoa que eu apreciava e a determinada altura cortou relações comigo por causa de um artigo que eu escrevi. Marcelo Rebelo de Sousa, a mesma coisa, também tínhamos uma relação muito próxima e a partir de certa altura, por causa de um artigo que eu escrevi, também praticamente cortou relações. E isso tem acontecido com muita gente. Uns... repito, que estão próximos de mim e, portanto, e ficam magoados com a frieza, talvez, que eu demonstro em determinadas ocasiões. Outros que não me conhecem e formam uma ideia de mim que eu também acho que é errada. Ou seja, a partir da minha escrita, eventualmente, repito, muito fria, demasiado racional, depois formam de mim uma pessoa quase... gélida, incapaz de ter um momento de fraqueza, de dar lugar à poesia, e isso, eu penso que tem de mim uma imagem errada. Eu verifico isso, por exemplo, em pessoas que vão para o Sol, jornalistas, jovens jornalistas, que passado uns dias de lá estarem dizem, diretor, eu fazia de si uma pessoa completamente diferente. Eu, a partir das suas crónicas, ou de o ver na televisão, fazia de si uma imagem de uma pessoa completamente diferente, uma pessoa fria, uma pessoa sendo incapaz de perceber os sentimentos do próximo, uma pessoa muito mais dura, vim encontrar de facto uma pessoa que para mim não existia. E, portanto, calculo que a partir da minha escrita as pessoas fazem de mim uma ideia errada. E cria-lhe mágoa a imagem que as pessoas têm de si? Um pouco. Posso lhe dizer que um pouco. Todos nós gostamos, mais ou menos, que gostem de nós. Sim. O que não quer dizer que hajamos para isso. Agora, eu, por exemplo, como lhe disse há pouco, não ia escrever de maneira diferente para as pessoas gostarem mais de mim. Sim. Isso não. Agora, gostava que gostassem um pouco mais de mim, sendo eu como sou, está a ver? E, portanto, sim, pode ser que tenha mágoa. Por exemplo, havia uma pessoa que é pública, todos conhecemos, que era o engenheiro Guterres, que eu acho que esse sim, esse agia, às vezes, de determinada maneira, era demasiado permissivo, ia para trás e depois recuava, porque fazia muita questão de que as pessoas gostassem dele. Portanto, esse, digamos, esse sentimento, o gostarem dele, acabava por o condicionar muito na ação. Eu não me deixo condicionar, mas gostava que gostassem mais de mim. Isso, esses afastamentos de que falou-se, são desilusões ou circunstâncias da vida? Apenas isso só? Não, desilusões não são muitas. São mais circunstâncias da vida e de um caminho que eu tracei e de uma necessidade muito grande que eu tenho de ser verdadeiro comigo próprio. Sabe, uma das coisas que mais me revolta, não digo que magoa, revolta, é as pessoas, por exemplo, não acreditarem em alguma coisa que eu diga. Ou numa comissão de inquérito no Parlamento, ou numa reunião. Quer dizer, não acreditarem no que eu digo é aquilo que me custa mais, porque é um esforço permanente que eu faço de ser autêntico e ser verdadeiro comigo próprio. Tem falta dessas pessoas que se têm afastado? Não, sabe, eu tenho uma retaguarda muito forte, que é a família. Tenho uma família muito unida, a mulher, os filhos, os netos, e um grupo de amigos também muito, que me tem acompanhado muito durante a vida, basicamente, cujo núcleo duro transitou comigo do Expresso para o Sol. Portanto, é um grupo de pessoas com quem eu trabalho há muitos anos. Devo dizer que às vezes temos discussões violentas, mas são discussões que nunca põem em causa a amizade, e é isso que é. Eu às vezes tenho discussões, enfim, várias, ou mais políticas, mais económicas, muito duras, mas no momento seguinte eu estou a dizer vamos almoçar, e depois de quase nos termos agredido, vamos almoçar juntos. E portanto, esse, quer o núcleo familiar, quer o núcleo dessas pessoas, digamos, constitui uma retaguarda muito forte e, portanto, também leva a que talvez não sinta tanto como outras pessoas mais vulneráveis essa animosidade que eu sinto que existe em alguns círculos. E apenas esse núcleo duro o conhece como é? E assim, sem dúvida. E acho que gostam de mim. E, portanto, esses acho que sim. Acho que me conhecem verdadeiramente como sou. E aí eu revejo-me. Ou seja, nessas pessoas, e ao contrário do que acontece com a generalidade, as pessoas conhecem pior, eu aí acho que me vejo ao espelho nessas pessoas. Deve muitas horas à cama devido ao jornalismo. Sim, sabe, não só devido ao jornalismo, mas eu gosto muito de estar comigo próprio. É um solitário. Essa necessidade, sou um pouco bicho do mato. E, portanto, como tenho um dia onde tenho que falar com muita gente, ver muita gente, receber muita gente, depois tenho uma necessidade de estar sozinho, mesmo sem ninguém, às vezes, depois da minha mulher se deitar ou dos meus filhos saírem. E, portanto, devo horas à cama mais por isso, por essa necessidade de solidão e de em determinados momentos dispor completamente de mim próprio, quer fisicamente, quer ao nível do pensamento, quer dizer, não ter nada que me distraia do diálogo comigo próprio, está a ver? E eu tenho necessidade disso todos os dias. O que é que se pensa nessas alturas? Que conversas é que tem consigo mesmo? Olha, tenho, por exemplo, saber o que vou escrever no número seguinte. Tenho um pouco de introspeção, se tive uma discussão com uma pessoa, perceber. Cá está uma pessoa que me interpela, por exemplo, sei lá, esta semana me aconteceu, eu escrevi um artigo sobre a Marta Leite de Castro, e escreveu-me um marido muito magoado. E eu, foi uma carta, um e-mail que me interpelou muito. E cá está, e eu nesses momentos pergunto, mas será que eu tenho razão? Será ele que tem razão? Portanto, eu faço muito esse diálogo comigo próprio, a partir às vezes de impulsos interiores, se quiser, outras vezes a partir de coisas que me chegam de fora, que são sentidas, e portanto eu acho que tenho a obrigação de lhes dar algum tempo e de me interrogar sobre quem tem razão. É a pessoa que pede desculpa facilmente? Não. Não sou, porque eu normalmente peso aquilo que digo. Sobretudo quando são coisas que eu penso que podem magoar as pessoas pessoalmente. E, portanto, isto no que respeita ao diálogo com o jornalista, ou mesmo naquilo que escrevo, eu procuro não ser pessoalmente agressivo. E, portanto, normalmente não sinto necessidade de pedir desculpa. Mas devo-lhe dizer que, quer nas relações internas, quer nas relações externas, muitas vezes já tem acontecido, eu, sei lá, imagino eu fazer um título de jornal e estar muito convicto daquilo e vir um jornalista, às vezes um jornalista estagiário, dizer-me ao diretor, eu acho que não deveria fazer aquele título. E eu não tenho nenhum problema em, se achar que ele tem razão, dizer, olha, você tem toda a razão, e mudar o título. Agora, também não mudo porque ele me diz, não mudo a pedido, mudo porque, digamos, acho que sou uma pessoa aberta àquilo que me dizem, por respeito para com a pessoa humana. Eu estou a falar consigo e respeito aquilo as perguntas que me faz, percebe? Estou a falar com um jornalista e respeito as opiniões. Não só por razões profissionais, por razões de respeito que eu acho que todos nós devemos à pessoa humana e ao que cada indivíduo representa e representa na sociedade e representa como pessoa. Como diretor, é o principal crítico da sua redação? Sou o principal crítico, mas também sou o principal, sou a pessoa capaz de elogiar. Eu acredito muito na liderança pelo elogio e por vezes é preciso percebermos muito bem com quem falamos. Quer dizer, há jornalistas a quem temos de fazer uma crítica dura e dizemos, pá, você não podia ter escrito isto. Mas há jornalistas que funcionam melhor se dissermos, pá, você fez um belo artigo. Porquê? Porque há pessoas com uma crítica mais dura se vão abaixo. E um diretor tem que perceber isso. E se vão abaixo e são capazes no número seguinte se diminuírem e acharem que não prestam. E, portanto, entrarem numa espiral recessiva, digamos assim. Pelo contrário, quando o diretor lhes faz um elogio, diz, pá, eu na próxima tenho que me superar e tenho que fazer melhor porque tenho que responder a este elogio. E, portanto, também numa redação é preciso termos a noção das diferenças. Há pessoas, por exemplo, que trabalham pouco, mas fazem um trabalho de grande qualidade e é preciso respeitar, digamos assim, a sua preguiça, no bom sentido, ou seja, os seus tempos de reflexão. E há pessoas, pelo contrário, que trabalham muito e só funcionam assim. E, portanto, uma redação compõe-se de gente muito diferente, de várias gerações, de pessoas que vêm de sítios diferentes e, portanto, a liderança não pode... Há uma liderança como exemplo que eu acho que funciona para todos e eu penso que tem que ser um exemplo para todos, mas depois nas relações pessoais tem que haver o conhecimento do outro no sentido de não o esmagar ou também não o deixar prevaricar quando é uma pessoa que precisa de estímulos, digamos, mais agressivos e precisa que diga, pá, por aí não podemos ir. No terreno já se doutorou como diretor de recursos humanos? Nos recursos humanos, no que respeita à relação humana, eu acho que sim, que estou doutorado. Mas sabe, eu acho que já vinha um bocadinho doutorado de infância, porque o meu pai saiu de casa muito cedo, foi para o estrangeiro quando eu era muito miúdo, a minha mãe era professora, portanto estava muito tempo fora de casa, e era eu um bocadinho que geria a casa, regeria as empregadas, às vezes havia cenas com as empregadas horríveis, porque a minha mãe passava-se e lhes dava descomposturas enormes, e era eu que ia deitar a água na fervura, e portanto, eu desde pequeno, eu lembro-me, com 6 anos, com 7 anos, eu já tinha um papel um bocadinho de gestão na, para que o barco, digamos assim, que era a minha casa, eu, os meus irmãos, a minha mãe, o meu pai lá fora, que aquilo, o navio chegasse a bom porto, está a ver? E depois no Expresso exercitei muito isso, porque o Expresso, quando eu cheguei, era uma casa de doidos, efetivamente, era uma, verdadeiramente uma casa de doidos. Ainda havia muitos ecos do período revolucionário, havia muitos conflitos humanos, havia muitas pessoas que se achavam o máximo, e eu era o diretor novato que chegava ali e vinha dirigir, digamos, um conjunto de estrelas, e portanto... Estou aí, eu acho que tenho um doutoramento verdadeiramente. No que respeita à burocracia, não. O diretor de recursos humanos de qualquer empresa tem uma parte burocrática, e eu aí, eu odeio a burocracia, é aquilo que mais me... Mais o inerva. Mais inerva, mais me esmaga, mais me, é o ter que lidar com a burocracia. E, portanto, aí estou analfabeto completamente. Mais do que um jornalista transformou-se num agregador de pessoas? Talvez. Acho que sou um opinador. Um opinador, por um lado, e acho que aí tenho um papel, porque cá está, porque sou autêntico e porque não tenho medo de dizer algumas coisas, e abre o caminho a outros que eventualmente pensam o mesmo que eu, mas não tinham coragem de verbalizar. Internamente, acho que sim, acho que tem razão, sou mais um agregador, uma referência e um exemplo, porque qualquer pirâmide tem que ter um vértice. E eu sinto que, estando no vértice da pirâmide, tenho que ser o exemplo para todos, e isso esforço muito para o ser. É preciso batalhar muito para ter um elogio sincero seu? Não. não. Agora, eu normalmente não... Você fez bem em dizer o sincero, porque eu normalmente não faço elogios gratuitos. Não sou capaz. Eu não sou capaz de uma pessoa de quem eu não gosto dizer que gosto muito de si. Não sou. E, portanto, e não sou capaz de um artigo que eu achei que não prestava dizer que é bom. E, portanto, para ter um elogio sincero, é preciso, não é batalhar muito, mas é no sentido, tem que ser bom, efetivamente. O Sol ainda vai a tempo de destronar o Expresso? Olha, eu já acreditei que isso era inevitável, já acreditei que isso era impossível, e hoje acredito que isso é possível. Uhum. Se quiser uma comparação, o Expresso é um bocadinho uma baleia. E nós somos um... Talvez um carapau seja pequeno demais, mas uma pescada, imagine. E, portanto, o meio da comunicação social é um meio de concorrência muito grande. É talvez o meio da nossa sociedade mais concorrencial de todos. Por causa das novas tecnologias, por causa do... Porque é um meio que fervilha constantemente, que está constantemente na primeira linha, a procurar a notícia, a dar a melhor opinião. Portanto, há um combate constante por estar na primeira linha, e, portanto, isso é muito desgastante. E um animal, digamos, maior é mais vulnerável do que um animal mais pequeno. Portanto, eu acho que se nós, a longo prazo, se nós nos conseguirmos aguentar como empresa e tendo este lado lusófono, que é muito importante, sim, porque sim. Eu acredito muito no nosso projeto em Angola, nós já estivemos em Moçambique, eventualmente voltaremos para lá, e é uma... E as relações no espaço lusófono são cada vez mais fortes, são cada vez mais importantes. Portugal é importante pelas relações que tem com países lusófonos. Angola fortalece pelas relações que tem com o país da União Europeia, e portanto, e o mesmo para Moçambique, o mesmo para Cabo Verde, o mesmo para o Brasil, e portanto o espaço lusófono é uma coisa muito forte, é uma coisa com grande futuro num mundo cada vez mais globalizado, e portanto eu acho que esta presença na lusofonia, quer ao nível de afirmação de projeto jornalístico, quer ao nível financeiro, conjugado com uma presença que já é razoável no mercado português, onde nós temos liderado muitos casos, desde o caso Freeport, ao caso Face Oculta, ao caso agora mais recente Sócrates, ao caso Braga Parques, ao caso Isaltino Moraes. Quer dizer, o Sol, nestes sete anos e tal de vida, tem liderado muitas vezes os grandes casos mediáticos em Portugal e, portanto, eu acredito que nós, a mantermos esta chama, podemos ter a esperança de ser o primeiro semanário. Em algum momento pensou dar essa batalha como perdida? Pensei. Pensei... Em desistir de tudo? Desistir não. Desistir nunca. Mas pensei que a batalha com o Expresso era uma batalha perdida. Agora, o que verifico e porque é que eu, digamos, hoje estou mais otimista... Para ir um pouco atrás, dei a batalha quase como perdida quando da crise. Sim. Porque quando rebentou a crise, havia muita gente que acumulava os dois, e portanto isso dava-nos, obviamente, umas vendas ainda muito elevadas. Quando começou a crise, eu senti que havia muitas pessoas que estavam a optar ou por um ou por outro. Obviamente houve muita gente que optou pelo Sol e há muita gente que me diz, olha, eu era leitor do Expresso e hoje sou leitor do Sol, mas também tenho a noção, e não sou irrealista, de que o jornal maior, obviamente, foi o que caçou o maior número de leitores indecisos. E, portanto, o Expresso aí, digamos, engrossou e nós sofremos uma quebra. Ultimamente, estamos numa fase diferente. O Expresso continua, digamos assim, uma quebra constante, que era inevitável, porque todos os jornais do mundo, todos os grandes jornais do mundo, como sabes, estão a cair no papel. E o Sol conseguiu inverter essa tendência descendente e hoje está numa trajetória ascendente. E, portanto, sendo a distância entre os dois muito grande, mas, digamos, essa inversão da trajetória permite-me algum otimismo. Este país ainda é para jornalistas? Será, embora eu acho que o jornalismo o jornalismo está numa fase crucial. De tudo ou nada? Por tudo. Pelas novas tecnologias. Quer dizer, nós não sabemos de todo como é que vai ser a comunicação social daqui a 10 anos. Você Sim, não sabe. Ninguém sabe. Não faz ideia nenhuma. E, portanto, há uma coisa aí essencial no jornalista, que é manter a cabeça aberta. Ou seja, se você cristaliza num determinado momento modelo de exercício da profissão e até numa determinada forma de encarar o jornalismo, está condenado por daqui a 2 ou 3 anos e acabou. Está a ver? Portanto, a maneira mais correta de estar no jornalismo, e eu estou à vontade para dizer isso porque já tenho muitos anos de jornalismo, é estar no jornalismo de cabeça totalmente aberta. E você estar disponível para ter amanhã uma abertura em relação às novas plataformas, em relação ao modelo de negócio, em relação a tudo, para poder, digamos assim, ir sobrevivendo neste mundo que é imprevisível. E se você cristaliza um modelo, vai ao fundo, rapidamente. Portanto, o segredo é, efetivamente, manter a capacidade de a cada momento se adaptar àquilo que são as novas condições, mantendo, e isso também é essencial, obviamente, mantendo a sua identidade. Mantendo aquilo que é você na sua essência. Agora, ao nível da comunicação, digamos assim, da maneira de comunicar, você tem que estar aberto a todas as mudanças. Mas ainda é possível estar preparado para esta mudança à velocidade da luz? Eu faço o possível. E depende muito das pessoas. Sabe, eu vejo, e isso é muito engraçado, eu vejo pessoas mais novas do que eu e que... começaram, digamos, num patamar de mudança mais rápido do que eu, e que hoje eu sinto que estão atrás de mim no que respeita, ou seja, cá está, foram pessoas que começaram muito depressa, mas depois cristalizaram no modelo. Eu talvez, esforço-me por isso, continuo a manter, apesar de estar nisto há 40 anos, 30 e tal anos, continua a manter uma grande abertura. E aí, deixe-me outra vez voltar ao princípio, eu acho que a arquitetura foi importante nisso. E porquê? Porque um arquiteto é alguém que está sempre a criar. Um arquiteto não vai fazer duas casas iguais. Exato. Hoje tem uma encomenda para uma moradia, amanhã tem uma encomenda para um museu, depois para fazer, sei lá, um projeto de urbanização. E, portanto, o arquiteto é alguém que está também em permanente movimento. Está a ver? E, portanto, essa... eu acho que a arquitetura me deu na base essa capacidade de ter um olhar sempre moderno para as coisas. As pessoas, por exemplo, que entram em minha casa ficam muito espantadas porque acham que sendo eu, às vezes, conservador em algumas coisas que digo, também eu à espera de uma casa, e depois ficam muito espantadas porque vem uma casa muito moderna e dizem, epá, mas isto é a sua casa. E, portanto... A arquitetura aí, para mim, como tem visto ao longo desta entrevista, eu acho que foi uma boa base, foi uma boa base. Numa crónica futura sobre si, o que é que gostava que escrevessem? Não gostava já que escrevessem o epitáfio, porque isso era mau sinal. Exatamente. Que escrevessem, olha, eu gostava que escrevessem que, primeiro, a característica talvez mais importante, que fui uma pessoa corajosa. Fui uma pessoa mentalmente corajosa. E a primeira coragem que nós temos de ter é connosco próprios. Ou seja, temos que ter a coragem de desafiar permanentemente as nossas certezas e as nossas opiniões. Aqui há uns dias, uma pessoa que eu não conhecia, que é desconhecida, pediu-me para fazer o prefácio de um livro que se chamava Coragem. Eu disse, olha, eu não sei mais nada, mas digo-lhe já que faço. Faço porque a palavra me atrai. É talvez, para mim, a palavra mais importante. Coragem, coragem de dizermos o que pensamos, coragem de estarmos na vida como pensamos, coragem de não irmos atrás da multidão, coragem de não irmos atrás das opiniões dos outros. E não só a nível pessoal, mas a nível jornalístico, eu acho que a coragem também é a coisa mais importante. Eu dou-lhe um exemplo. Quando foi o caso de Timor, que foi outra ilusão que muita gente teve, a determinada altura correu, saiu não sei se chegou a sair na imprensa, que o pai do Xanana tinha sido morto pelos indonésios. Isso provocou uma onda de consternação, como é óbvio, etc. E depois eu tive a notícia de que isso era falso, e que ele não tinha sido morto. Mas, isto era para aí uma terça ou uma quarta-feira, o Expresso saía no sábado, e portanto eu pensei, até lá, todos os jornais vão dar que a notícia era falsa. E nenhum jornal deu, nem nenhuma rádio deu a notícia. Porquê? Porque achava que a notícia era desfavorável, na altura, à causa indonésia, e portanto não deram. Ora, é essa coragem de darmos notícias que podem ser desfavoráveis à nossa causa ou até à nossa posição, que eu acho que é aquilo que é mais importante no jornalismo e pode levar os leitores a confiarem em nós. Ou seja, este tipo é capaz de dizer uma coisa, mesmo que seja desfavorável à sua causa. Este jornal é capaz de dar uma notícia, mesmo que seja desfavorável à sua causa. E, portanto, o que eu gostava que dissessem verdadeiramente, este tipo manteve do primeiro ao último dia de vida a coragem de dizer o que pensava e de desafiar as suas próprias certezas. Faltam 3 minutos para terminarmos as conversas de esquina. Para si o jornalismo é uma questão de integridade? É, em grande parte é uma questão de integridade. Porque, repare, nós podemos estar muitas vezes errados. Estamos. Agora, o dar uma notícia, porque estamos convencidos que é a notícia verdadeira, não é muito grave. E, sobretudo, se tivermos a coragem depois de a retificar no futuro. O que é grave é dar uma notícia falsa sabendo que é falsa. E, portanto, isso, essa falta de integridade, isso é que é mortal para o jornalismo. José António Saraiva, muito obrigado por ter vindo às Conversas de Esquina. Foi um prazer tê-lo aqui deste lado. Foi uma grande conversa. Espero, sinceramente, que tenha gostado. E foi um orgulho recebê-lo aqui como fã também